Autódromo 268, sim, com voo. Recife 2545, Autódromo 265, obrigado, boa tarde. Controle Salvador, gol 941, informação, quilo. 941, bom dia, sem identificação, descendo nível 050, vigilância, chegada maré. Identificou para 50, Margo Salvador. Passou 366, Jacó Capavista, o azul 4076. 4076, complete o RNAV, chame a torre 1862, bom voo. 1862, obrigado. Direto com cautela, portão 4, traço da companhia, nesse setor de táxi. E assim que o mesmo táxi é um pouco mais à frente, o senhor completa o estacionamento, 6721. Tá ciente, visual com a tropa da companhia. Após ele movimentar, a gente está autorizado para o 4, 72. Mando, fazendo um check aqui em Salvador. E com relação com controle, eu estou com azul no 01, que já solicitou o push. O senhor na sequência vai ser no número 2, ok? Como a gente está com isso 3 aeronaves enquanto espera, eu sugiro que o senhor aguarde mais um pouco para iniciar o push, para não ficar no ponto de espera aguardando por muito tempo. O 35486. Triplicente na escuta quando possível, ok? Pushback acionamento, Webjet 6741 no portão 10. Sim, 6741 na guarde, na sequência com o número 3. Assim que eu tiver com as aeronaves no ponto de espera, fizer alguma decolagem, já vou autorizar, ok? 6741, devido à aeronave do jeito que está voando aqui em Salvador, a gente está com 3 aeronaves no ponto de espera. Azul. E aí, cheque tem? Baixar travado, 4076. Azul 4076 tem pouso autorizado na pista no 0, vento no 50 graus, 1 no nosso. Livre de pouso no 0, azul 4076. O Carcará 18, o controle nos solicitou que o senhor modificasse a sua saída, o senhor deverá sair visual com curva à esquerda e após a subida visual, o senhor deverá voar eleva. Aguarde só para autorização de ingresso na pista, irei coordenar com o controle. Carcará 18 visual com o Embraer da Azul na final pista no 0. Carcará 18 após a passagem do tráfego de pouso, ele mantém a pista no 0. E mais uma padrão 3 para terminar. A gente vai fazer o seguinte, vamos aguardar no setor sudeste uma aeronave da gloriosa Força Aérea Brasileira que vai decolar e nós autorizamos inclusive a curva à esquerda para não conflitar com o Geiver. A aeronave decola de Salvador com destino a Brasília. Gente, grato. A gente aguarda então quando passar o eixo aqui, a gente aguarda do outro lado. Solo RB 6741, não terias alguma previsão? Estamos totalmente prontos para iniciar o push. Só questão da aeronave da GV, também já estou com duas aeronaves já solicitando push, tem um azul no 01, que foi possibilidade de puxar, devido já as aeronaves no ponto de espera, como a gente só está com a Taxi Índia de acesso, então não tem outra, como só está com a Taxi Índia de acesso até o ponto de espera, com três aeronaves, ela está em possibilidade de puxar, então na sequência, para o push, o seu número 3, ok? Assim que tiver já um grande desafogamento, no ponto de espera, e o azul já inicial push, já autoriza o seu push e também tem um trip já que solicitando. Ok, está aguardando no portão 10 como número 3, então 6741 da hora. Tato da Juliette aguardando 3, 2, 1. Sente, o TAM 3, 2, 1, 6, sente, mantém o ponto de espera, mantém o seu Juliette. Mantém. 1500 pés, eu preciso de mais 30 segundos nessa proa. É, sem problema, vamos manter a proa então, mais 30 segundos. Afirmativo, vou autorizar 3 decolagens da pistão 0. A primeira vai girar à esquerda e a segunda à direita e a terceira à esquerda. Essa foi a sequência que a torre me passou. E vou aproveitar também as demais aeronaves que estão na terminal para pouso e a gente vai aproximar. Vai ser autorizado a partir do Terra Vitor 366, mas tem um perfil da chegada ainda, o 99 Patrão. Sim, a gente vai estar mantendo o perfil com o 99 Patrão. Boa tarde, 1777, para o ponto espera da 10. Carcará 18, após a rolagem da aeronave alinhada, autorizado a LEMA, até que obter 10. Após a aeronave do Carcará de Polar, Lima tem 10, voo 1777. 4 e 2, agradecendo. Se agilizar manobras à medida possível. Certo. Pouso. Grato, 8-6, bravo. O Golo 754, velocidade é do comandante. Reporte na final do procedimento. Reporta, Alan. Boa noite, boa tarde. É o Papa Romeu. Romeu está bravo, já nos algum campo. Romeu está bravo, dá pra gente autorizar o sinal 17. Autorizado, sinal 17, bravo. Carcará 18, decola 231, nós chama controle 120.8. 120.8, Carcará 18. Sou Salvador, F-5728, ponto espera dono 0, boa tarde. F-5728, mantém ponto espera dono 0. Mantém. Para fazer essa verificação, eu preciso que o senhor curve agora à esquerda, na proa 360. Proa norte, limite dessa proa será radial 280 do VOR Salvador. E proa norte, limitada pela 280 do VOR, o gol. O 94. 777, autorizada a decolagem, pista no 0, vento no 50 graus, 1-1 no nós. Iniciando o gol no 777. 0, ao cruzar 4.000 pés, reassume a navegação na proa de Elef. 320, após proa de Elef, reassumindo a navegação, cancelar o 8. 7728, comissão de alinha ainda com a 5 autorizado? Afirmativo. Sim, te autorizando manobras ali, mantém cabeceiro no 0. Mantém no 0, 7728. Total 99886. Prossiga. Reduz a indicada até 209. Reduzindo 220, total 9886. Um instante para iniciar o push, Web. Sim, gente, Web. O meu Dan Fox, vocês estão no 1500, fecha. 1500. Bang da Gol, em Duna. Ciente, autorizado direto, bata o Papa, o Romero Cabral. 1-977, decola 33, chame controle, 120.8. 20.8, 1-777, boa. Desce para... 2.500 pés autorizado. 2.500 pés, ajuste 10019, gol 1941. 2.509, boa tarde. Controle Salvador, boa tarde, 1.777, decola, passa 1.700. 777, boa tarde, contato radar, 4340, ao cruzar 3.000 pés, foi na proa de Leda. Passa 3.000, voa Leda, 1.777. Gol 1.754, visual com a pista, 1.5 do 372. 754, torre 186, bom pouso. 186, bora. Total 9886. Prossiga. Está autorizado até o 050, eu tenho condições de realizar o procedimento da aeronave. Negativo, faz o NDB descendo ao 050. Ciente, mantém o perfil da chegada, aguarde instruções do 9886. Ciente. Seu ingresso até o portão 03, após. Tá ok, então prosseguindo para Juliette, aguardando o tráfego da companhia para o gate 3, azul 4076. Gripe 5486, táxi aprovado inicialmente, até sair do pátio 3, fica atento a dois azuis que estão taxiando. Cripta visual com as aeronaves, vai até o limite do pátio 3. Aqui Quebec Sierra, pronto cópia. Morro, mil pés, decola no 7, direita, corredor axé, caixa prego, 0123, padrão, controle 120.8. Chame todos 86, adicionar táxi de colagem, 1019 ajuste, bom voo. Para o táxi, o azul 4463, tem 84 a bordo, alterna Salvador, 3 horas. Sim, Índia e Alfa até o ponto de espera no 0, ponto de espera 18.6 com a torre, 1019 ajuste, bom voo. Índia e Alfa, 286 com a torre, azul 4463. WebJet 6741, tem Vivi Push, chame táxi. Vivi Push, chama táxi, 6741. E aproximar no padrão 2 é o tempo suficiente para que eu possa aproximar algumas aeronaves para a pista 10. Sim, sem problema. Gente, proa, limite será radial 280 do VOR Salvador. Nesta proa, desça 3.000 pés, ajuste 1099, total 9886. Vai manter a proa limitada pela 280 de Salvador, descendo a 3.000 no 0, confirme. 1019. 0019, grato. O Romeu tem um foco que está no campo. Afirmativo, senhor. Torre Salvador, 1862, é bom voo. Grato, bom dia. Romeu Tango Fox, reporte rotatória. Azul 4463, ponto espera da 1-0, pronto. Azul 4463, mantém ponto espera da 1-0. Mantém ponto espera, azul 4463. 1-7-5-4, solo 6-6, alívio à direita, chame solo 1-2-1, decimal 9. 2-1-9. Posição Timbra. E o senhor tem condições de fazer uma aproximação direta para cabeceira 1-0? Afirmativo, tem condições. Ciente, mantenha presente para o aguarde autorização para reassumir para o externo, ok? Ciente. Solo, bom, 954. 754, bem-vindo, táxi Alfa, mantenha da Juliette. Táxi da Juliette, bom, 954. O WebJet está pronto para o táxi com 141 a bordo, autonomia de 4 horas e 30, alternando com 15. Provado táxi, Índia e Alfa até o ponto de espera da 1-0, no ponto de espera torre 1-8.6, ajuste 19, bom voo. Autorizado táxi via Índia e Alfa no ponto de espera com a torre 186, Web 6741. Tango Fox está presente, autorizado, final 17, reporte 3 milhas fora. Mil pés, ajuste no 0-9. 0. A linha mantém no 5486. 35486, desconsidera a informação, mantém ponto esperado no 0. Mantendo posição. Pode sim, para senhor, confirme. Simbra, para realizar o procedimento MDB Zulu para a pista 1-0. Confirme, tem condições de executar a aeronave? Sua a aeronave de tripulação homologada para o procedimento? Correr. MDB, da 1-0. Gente, mantenha a proa de Simbra descendo 3.000 pés, 5240. Passou no 5-0, gol no 777. O gol no 941, chame a Torre Salvador, 1186, bom pouso. 1186, obrigado, bom pouso. Total 9886, reassuma na proa de Simbra, descendo a 2.000, reporte na final. Na proa de Simbra, descendo a 2.000, reportará na final, total 9886. Gol no 777, chame agora, o centro Recife, 1251, alterno no 3385, bom voo. 251, 3385, 1777, boa. 728, chame Centro Recife, 125.4, Alterno 26.85. Boa tarde, bom voo. 2545-1285, boa. Controle Azul 4463, decolou cruza 2000 pro 220. 4463, contato radar direita agora na proa da posição Leda. Direita, posição Leda Azul 4463. Torre Salvador, Webjet 6741, ponto de espera pronto. Web 6741, mantém ponto de espera da 1-0. Vou esperar. Tem condição de reduzir um pouco mais? Tem uma recomendada? 1-7-0. Tá mantendo, 170. Ok, mantém então, muito grato. 5240. Time 5486, decolado 40, chame controle 120.8. 1208, obrigado, trip 5486. Zona 941, autorizado pouso, pistão no zero, vento 160 graus, 10 nós. Livre pouso, gol 94. Afirmativo. Está avistando o tráfego, sua posição 12 horas, 5 milhas e meia, um pode sair 37 da gol? Ainda não. Ok, quando siga na aproximação, chame a Torre Salvador, 1862, é bom pouso, total 9886. 1862, o total 9886, avistou o tráfego. Gol no 600, boa tarde. 600, boa tarde, assim a identificação, desceu 050, vigilância, chegada amarela. Descendo para o 050, está estimando amarelo, que é o estimado, é isso? Não, a gente está operando o radar ainda, prossiga no perfil da chegada. O procedimento em uso no momento é o NDB Zulu, gol no 600. Ok, NDB Zulu. Controle Salvador, trip 5486, decolou na sua escuta. Sobe 200 na proa de lençóis, 5486, contato radar. 200, proa de lençóis, grato. Gol no 941, no solo 42, livre à direita, e chame solo, 121-19. Para o 219, gol no 941. Para o caso, estilo Quebec Serra, 1-0 a bordo. Estilo Quebec Serra, autorizado táxi, 70-197, reporte para ingresso. Mike Alpha e Yankee, boa tarde, essa identificação desse nível 060, vigilância, chegada amarela. Serra, Lima tem cabeceira, 17, reporte pronto. Lima tem 17, cadê? Desça a 2000 pés. O senhor está avistando o campo? 2000, afirmo visual. Gente, reporte a 2 milhas para a posição Simbra. Tomaremos 2 milhas para Simbra. J52 iniciando a remetida pela esquerda, aguardando a autorização para a nova passagem padrão 2. Positivo. Gire à esquerda, vai na proa 180 mantendo a altitude. A gente vai fazer mais um afastamento como anterior. É o tempo que eu preciso para decolar da 10 e um pouso na pista 10 também. Gente, proa 180, J52. Azul 4463, centro Recife, 1251, na alterna 1-3-3-2-5, bom voo. 1251, 1-3-3-2-5, azul 4463. Zero. Ali mantém, piscina 0, 6741. 9886. Bem-vindo, Alfa Kilo Pátio 3, total. Alfa Kilo Pátio 3, total. Na aproximação, chame agora a Torre Salvador, 1862 e algum ponto, 5240. 26, boa. Salvador, boa, 5240. Mais 3 milhas para sempre. 5240, desatamento no 019, fazer a aproximação, agora na autorização para pouso. 019, Francisco. Portão 62. Alfa, 7-62. 9-6741, autorizada a decolagem da 1-0-1-4-0, grau 089. Autorizada a decolagem, pista 1-0, web 6741. Total tá vendo o buraco aqui, passando sobre ele. Como é que é? Tem um buraco? Afirmativo, o buraco do piso aqui na saída da... é essa. Mas... tá... o senhor acha que tá provocando algum risco aí na Taxi Alpha? Dá pra passar tranquilo ou não? Ainda tá, né? Mas... cada hora passa uma, vai aumentando. É, de graça. É igual a vida paralela. Tipo isso. Aqui no Quebec Sierra, solicita se possível 2.500 na proa de Pombo. Pombo, decolada 47, sem controle, 1-2-0-8. 2-0-8. 5240, autorizado pouso, pistão 0, vento 1-5-0, grau 079, apenas confirmo, baixado, checado. Pouso autorizado, baixado, checado, 5240. Colocando. 180, ele é hoje? Afirma. Bem, só um minuto. 67, patrão. 10 está liberado para passagem. Gente, livre a passagem, 102. No 600, reduz a 2109. 1-600 irá efetuar o NDB Zulu ou R9? LSF está fora lá? Confirme. E LSF Ray? LSF informa o procedimento em uso o NDB Zulu. Seu ILS está fora, o senhor já dito do seu ILS? Negativo, no ATIS está o NDB Zulu. Então vamos fazer o R9 para 10. S2500 QNH 1099, Terra Vitor 366 após ITAF, reporta final do procedimento. Ok, detrator 2500, 1020, confirmando, reportará no procedimento. Ilegal no 0 no 9. E 9. Então, autorizado Guilherme, 110, da volta na sétima direita, saída da LE, depois, direto Guilherme, 55, 1 no responder e o controle 1208, o Romeu negou. 45, qual PB? Direito, chame solo, 121 na décima 9. Direito, 1219. Quer que reposta o Salvador, qual o 369? 366 da presente. 366. E o Quebec Sense está autorizado direto no morro, 2500 pés. Vai manter o corredor 1000 pés mesmo, senhor. Obrigado. Dave 52 iniciando a remetida, curva pela esquerda. Positivo, livre. Gente, a gente vai checar aqui os resultados. Se tiver tudo bem, seria a última passagem padrão 3. Ah, ok, certo. Trip 5486, chame Recife, 1685. 1685, Trip 54 também, obrigado. Controle, o GV pode se encaixar para passagem padrão 3. Para o novo, padrão 3, a partir da 12ª milha, não é isso? Não, essa não precisa nem ir tão longe. Logo após o 364, a gente já pode entrar. Eu tô com a aeronave da Gol, agora passando o farol da barra, eu já autorizei a aproximação desse tráfego, vamos ter que aguardar. Ok. Vamos manter a proa aqui então. Ah, positivo. Você pode manter a proa 100 ou 00, vamos afastar mais umas 5 milhas para retornar. Gente, aí a intenção seria executar a passagem e se encaixar para tráfego visual pulso final na 10. Tá, ok, muito bom. Eu vou coordenar com a torre. Grato. Para Natal, aviso da Alessandra, com instante a cópia, 1019. O nome da localidade? Gente, só um instante. Michael, Yankee, desça para 3 mil pés, que é legal no 0 ou no 9? Yankee, até 3 mil pés, no 0 na 9, ajuste o Michael Yankee. Pede para a barra, tudo Quebec Serra. Quebec Serra, frequência livre. Isso, obrigado. 76741, chame Recife, 1251. Bom, Recife agora em 1251, 6741.